Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de A Palavra Conversa. Este programa foi motivado pela visão do movimento universitário A Palavra, que é de ver Moçambique e o mundo transformados através de Jesus. A ideia é criar mais um recurso que ajude a disseminar as verdades que temos experimentado como transformadoras nas nossas vidas e na de muitas outras pessoas. Estes episódios serão publicados semanalmente através dessa plataforma e precisamos da sua ajuda para espalhar o conhecimento deste podcast, para que muitas mais pessoas possam ser transformadas interagindo com muitas das ideias que estaremos apresentando. Vamos para lá. Temos hoje Mateus, o líder deste movimento universitário. Bem-vindo, Mateus. Ah, obrigado, Efraim. Você está aqui em Maputo há quanto tempo? Estou aqui em Maputo há 5 anos, mas vivi em Quilomani 1 ano também, então estou a completar quase 6 anos aqui em Moçambique. Oh, certo. Mas você é natural de onde, exatamente? Dá para ouvir que o meu português não é de Brasil ou Portugal, né? Pois. Eu sou dos Estados Unidos, mas não sou dessas cidades grandes, tipo Nova York ou Los Angeles. Eu sou do mato dos Estados Unidos. A minha província chama-se Arkansas. Oh, ok. Nome difícil. O que te levou a vir começar o movimento aqui em Moçambique? Deus nos chamou cá para começar esse movimento porque Ele colocou a visão no nosso coração que, no caso de conseguirmos alcançar e discipular os futuros líderes de Moçambique, vamos com certeza ver uma transformação completa em toda a nação. Então, realmente, essa é a visão que Deus tem colocado nos nossos corações, para realmente ver um Moçambique transformado através das vidas discipuladas de universitários. Oh, muito bem. E qual é o tema que traz hoje? Hoje vamos falar sobre a identidade de Deus como Pai. Muito bem. Como você descreveria Deus? Pense nisso. Imagine que você está apresentando Ele a alguém novo pela primeira vez. O que você diria sobre Ele? Como você o apresentaria? Nossa resposta a essa pergunta é a coisa mais importante sobre nós. É a ideia mais crucial para acertar. Tem esse velho escritor chamado A.W. Tozer, que diz que o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. E é 100% verdade. Como pensamos sobre Deus determina todo o resto sobre as nossas vidas. É a primeira questão que devemos responder para viver corretamente e ter uma vida abundante. Ideias erradas sobre quem Deus é levam-nos a problemas em nossas vidas. Por exemplo, se acreditarmos que Deus não existe, vagaremos por toda a nossa vida como órfãos, tentando descobrir quem nós somos sem ninguém para nos dizer e ninguém para nos guiar. Não haverá esperança para uma resposta. Isso leva-nos à enorme ansiedade e dor, que é o que vemos em muitas partes do mundo, manifestadas em milhões de vidas individuais. Se não há Deus conosco, então, verdadeiramente, os fortes são aqueles que estabelecem as regras e os fracos apenas têm que aceitá-las. O mundo que será construído sobre esses princípios não será bom e nem pacífico. Assim, podemos ver que nossas respostas a quem Deus é incrivelmente importante. Jesus sabia disso e falou muito sobre isso. Ele sabia o quanto era importante acertar essa questão. Não seria um exagero dizer que o destino do mundo depende disso. Um dia, seus discípulos perguntaram a ele como orar. Sua resposta começou com um discurso a Deus. De acordo com Jesus, quando estamos recebendo a atenção de Deus, devemos chamá-lo de Pai, nosso Pai. Por que ele diz para começar a orar assim? Basicamente, ele está nos dizendo que em seus momentos mais íntimos com Deus, quando ele se comunica com Deus profundamente, ele o chama de Pai. É assim que Jesus pensa em Deus. O relacionamento de Jesus com Deus era tão próximo que a única maneira na Terra de explicá-lo é compará-lo a um relacionamento entre um pai amoroso e perfeito com o seu amado filho. Jesus era tão próximo dele que ele disse que não faz nada a não ser que primeiro veja o Pai fazendo. Ele só faz o que vê o Pai fazendo. Esta é a melhor notícia de sempre. Isso significa que, no coração do universo de tudo, há um Pai amoroso que só quer o melhor para nós. Ele forneceu tudo o que precisaremos e continuará a fornecer para nós. Não precisamos nos preocupar com nada, porque o ser mais poderoso que existe é o nosso Pai. Quando eu fui para a faculdade, eu não tinha ideia de que Deus era assim, que Ele se importava comigo como um pai, que Ele tinha planos para a minha vida, planos incríveis e bonitos do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu era como a maioria dos jovens da minha parte da América. Eu acreditava em Deus, mas não sabia o quão perto Ele estava, ou quão acessível Ele era. Então, outras coisas me chamaram a atenção. Você sabe o habitual? Drogas, álcool, meninas, fama. Mas um dia tudo mudou. Eu conheci um homem que me apresentou a uma comunidade que estava realmente experimentando o amor do Pai e eu fiquei envolvido para sempre. Aos poucos, comecei a perceber que minhas ideias de um Deus distante e desinteressado simplesmente não eram verdadeiras. Ele começou a responder minhas orações e começou a falar comigo pessoalmente. Compreender o coração de Deus como Pai mudou radicalmente a minha vida. Meu colega de quarto durante toda a faculdade chamava-se Jimmy. Jimmy tinha uma irmã que foi abusada sexualmente por um homem que também a agrediu com tanta força que ela perdeu sua capacidade de ouvir com uns dos ouvidos. Certa noite, durante um período de culto, alguém do nosso grupo sentiu que Deus queria curar a irmã de Jimmy. Então, nós reunimos em volta dela e começamos a orar. Em menos de um par de minutos, a irmã de Jimmy começou a chorar por poder ouvir através daquele ouvido surdo. Deus a tinha curado completamente. Este exemplo e muitos outros me mostraram como o Deus Pai leva as bagunças em nossas vidas e se preocupa com elas o suficiente para nos encontrar a fazer algo bonito. É o que o nosso Pai faz. Ele tem tudo o que precisamos. O Salmo 23:5 diz que Deus prepara uma mesa para nós, mesmo na presença de nossos inimigos. Nesta mesa, Ele nos dá tudo o que precisamos para esta vida. Tudo o que precisamos para cumprir o destino que Ele tem para nós. Provisão para solidão, ansiedade, envelhecimento e morte, criar crianças, a nossa carreira, trabalho duro, casamento, vícios, tudo. Cada coisa que podemos precisar está disponível na mesa do Pai. Tanto é assim que o nosso único trabalho chega a resumir-se em aprender a sentar na mesa do Pai. Então, há essa pequena história no 2 Samuel que fala sobre o que aconteceu com o filho de Jonatas. Ele tinha um nome muito doce, Mephibosete. Quando a babá dele descobriu que Saul e Jonatas, o rei e o príncipe, estavam mortos, ela entrou em pânico e tentou fugir com o filho de Jonatas, Mephibosete. Ela sabia o que acontece com os filhos dos reis que foram recentemente destronados. Quando os reis perdem seus tronos, seus filhos perdem as cabeças. Como ela estava fugindo com o menino Mefibosete, que tinha 5 anos de idade, caiu e ficou aleijado. Em um dia ele perdeu tudo: seu pai, segurança, riqueza, poder e futuro. Anos mais tarde, David lembrou-se de seu amigo Jonatas e perguntou se havia alguém da casa de Jonatas ainda vivo que ele pudesse abençoar. Eles trouxeram Mefibosete a David. David deu a Mefibosete de volta toda a terra de seu avô Saul. Isso é incrível! Tudo o que ele perdeu, o rei David devolveu a ele. E então, David faz algo ainda mais maravilhoso. Ele abre espaço à sua mesa para Mefibosete, permitindo que ele coma ali, como um dos filhos de Davi pelo resto de sua vida. Uau! A história de Mefibosete é a nossa história. Somos coxos e quebrantados, incapazes de nos sentar com o rei por causa de nossos pecados e dos pecados dos nossos pais. Mas por causa do amor que Deus tem por nós, Ele nos permite, mesmo sendo feios e aleijados, assentarmos-nos à sua mesa como seus filhos. Ele nos dá uma esperança e um futuro e uma identidade. Tudo o que temos a fazer é aprender a sentar na mesa do Pai. O que Ele quer fazer conosco está além de nossas esperanças ou sonhos. O melhor que podemos pensar é tão pequeno comparado com o que Deus quer fazer. Feche os olhos, onde quer que você esteja. A menos que você esteja dirigindo ou andando por uma estrada movimentada. Imagina a mesa que Deus preparou para ti. Imagina todas as coisas da mesa que são para ti. Toda a provisão que você precisa para viver a vida abundante que Deus tem para você. Imagine que você está sentado nessa mesa. É uma enorme mesa de madeira com belas esculturas nas laterais e nas pernas. Você pode ver isso? Agora vire-se e olhe para a cadeira em que você está sentado. É uma cadeira linda, alta, digna de um rei. No topo da cadeira, seu nome está gravado nela. Você pertence aqui. Esta é a sua casa. Agora olhe para cima da mesa e veja o pai que está do outro lado. Olhe para o rosto dele. Como ele é? Qual é a expressão dele? Ele está sorrindo? Ele está com raiva? Ou o rosto dele está em branco? A nossa resposta a essa pergunta é muito importante. Isso porque nossa capacidade de receber está diretamente ligada à nossa percepção do amor do Pai, que determina nossa capacidade de receber a sua mesa. Vou repetir isso porque este é o coração da maioria dos nossos problemas como cristãos. A nossa capacidade de receber está diretamente ligada à nossa percepção do amor do Pai, que determina nossa capacidade de receber a sua mesa. A fim de nos sentarmos na mesa do nosso Pai, a primeira coisa que temos que fazer é acertar. Temos que corrigir a nossa percepção de quem pensamos que Deus é. Mas nós temos um ajudante, porque Jesus está muito interessado em ter certeza de que vemos Deus corretamente como Ele viu. É por isso que Ele veio. Jesus quer remover nossos equívocos, para que possamos viver na plenitude da bondade de Deus. Oh, muito obrigado, Mateus. Então, como deu para ver, este foi o primeiro de muitos episódios do programa A Palavra Conversa. Vamos continuar a nossa conversa com Mateus na próxima semana. Então, se tiver alguma dúvida ou comentário, pode nos encontrar na nossa página de Facebook, A Palavra, o Movimento, ou no Instagram, A Palavra Moça. Muito obrigado. Até na próxima semana.